as pessoas entrarem, eu não preciso acabar o meu solo. É, se eu for interromper alguém, eu preciso ter uma intenção de interromper. Então, por exemplo, imitar não é muito uma intenção de interromper. Porque você está fazendo, né? Tum, tá, tá, tá, tá, tá. Ele não vai sacar isso. Ele vai demorar um tempo. Vai ser... Então, assim, entra primeiro com um agudo, aí depois você vai para você medir ali com uma coisa de pá. Na verdade, eu vou medir o gosto dele. Você está fazendo o pulso, Guilherme. Aí você vai interromper o Arthur. Você está fazendo o pulso e você vai começar a solar para interromper o Arthur. Vamos aumentar. Vamos aumentar. Você, mais atrás. Ah, tá. Aí eu vou desistir. Eu queria uma coisa mais simples.